Estamos de volta com o programa Lixeirinha, aqui na rádio Unifran FM 101.3. Meu nome é Tuizo Braga, ou Tose. Eu sou a voz. A voz que te encanta todas as noites de quarta-feira, das 9 às 10 da noite, ou as suas tardes de domingo, das 4 às 5 da tarde. Espero que vocês estejam gostando muito do programa Lixeirinha, nessa nave. E o que a gente... Nave. É. Programa da Xuxa. A Xuxa tinha uma nave, você sabe, né? Tinha, claro. Era pilotada pelo Dengue, né? Dengue era aquele bicho verde? Era. Tinha dois. Tinha o Dengue e o Praga. Ah, acho que eu lembro só do Praga. Tá. E pelo que tudo indica, a voz tem algumas coisas preparadas pra nós aqui. Qual que é o cardápio? Qual que é o cardápio? Tem uma banda muito legal que eu já conhecia, mas... tem um disco só de 2011 e eu não olhei o nome do disco. Não fiz a lição de casa direito. E eu lembrei dessa banda que eu não escutava já tem um tempo. E eu adoro o visual delas. São quatro minas e elas têm um cabelão preto e se vestem meio que como bruxinhas, assim... uns chapéus e batom preto. Eu queria ser uma integrante da banda, inclusive. Mas, assim, quando você olha, aparentemente parece que é uma banda de uma música depressiva e melancólica. Eu não sei, por causa disso, né? Tem aquela vibe meio gótica, meio... Por causa desse hype, né? Assim, de... sei lá, Evanescence, sabe? Nightwish, assim. Mas não tem nada a ver. É uma banda de garage rock, assim, meio anos 60, sabe? E aí eu descobri, revendo os vídeos dessa banda, que o Jack White apadrinhou a banda. E elas gravaram, inclusive, com o selo dele. E ele também produziu o primeiro clipe delas. Eu acho que ela já tem uns 5 clipes, assim, tipo, apesar de ter um disco só. Ah, tá. Eu já vi. Como é que chama clipes mesmo? É The Black Bells. Mas elas lembram meio que, assim, eu não sei se o pessoal conhece, mas... Fala aí, você. Dead Weather. Que é uma banda que teve, acho que eles gravaram dois discos. Com. Que é aquela tua banda, Jack, né? White. Você e o Jack White, a banda. É, sou eu. É, o Jack White e uns caras de umas bandas aí aleatórias. Um projeto de um pessoal de fodão, assim, né? Aliás, a voz tem uma banda bem legal. É chamada The Kills. Qualquer dia a gente faz um especial dele. Ah, seria muito bem-vindo, aliás. Então, aí é isso. E então, o que a gente vai ouvir delas aqui? Eu separei quatro músicas, porque elas têm faixas curtas, assim. Então eu acho que deve dar pra tocar umas quatro músicas. Que é o What Can I Do? Wishing Well, Lies e Pushing Up Daisies. Legal. Muito obrigado por tudo, pela pesquisa, pela sugestão. E pela participação no nosso programa Lixeirinha, que já é nosso, né? E, aliás, a gente podia até, sei lá, sortear alguma coisa, né? Já que a gente tem se sucedido muito bem nesses sorteios aqui no programa Lixeirinha. Já fizemos dois sorteios aqui no programa e eu, particularmente, tenho muito prazer em presentear meus ouvintes com boa música e com presentes. É que a gente podia sortear aqui, hein? A gente não tem nada aqui pra sortear pra ninguém, então a gente vai fazer uma seleção, sei lá, como que seria essa seleção? De MP3, né? De MP3 muito bem elaborada por dois excelentíssimos profissionais da música, muito competentes e entendedores desse universo mágico e místico e... Enfim, e a pergunta... Como que os nossos ouvintes acham que a voz se chama? Boa. Não precisa acertar, é só... Sim. Só a resposta mais criativa vai levar o CD, tá legal? E se tiver ofensa ou alguma coisa parecida? Não tem problema que eu não ligo. Ah, tá. Olha só, no fim. É, então como é que o ouvinte vai fazer pra ganhar o CD? Me adiciona lá no Facebook, Tuizo, e responder como que vocês acham que é o nome da voz. Eu não posso dar dica nenhuma, porque a gente não tá adivinhando o nome dela, mas sim sugerindo o que tem mais a ver com o nome dela. Sei lá, se ela tem voz de Clementina, de Madalena, né? Ricardo, né? De João. É, por aí. É, então vamos de The Black Bells. E daqui a pouco a gente volta com o terceiro e último bloco de Lixeirinha. Não saia daí, baby. The past. Aqui você ouve todas as músicas. Believe what you say. Who do you think you are, boy, to lead me on this way? Way. Life. Life. I can't believe a word you say. Life. Life. I'm gonna make you sad someday. You're breaking my heart. Lie, lie. e já que todo mundo sugeriu, pra fechar esse bloco eu vou sugerir aqui uma música, não sei se dá tempo, mas acho que dá, uma música linda, que inclusive vai combinar muito com essa música que a gente acabou de ouvir, aliás, que é a música Expecting to Fly, de Buffalo Springfield. Foi de lá que saiu o Neil Young. Dá pra reconhecê-lo ali, os traços Neil Youngísticos. E daqui a pouco a gente volta com mais Lixeirinha Não Sai Daí. There you stood on the edge of your feather, expecting to fly. Well, I laughed, I wondered whether I could wave goodbye. I stumbled and fell to the ground.